grande julgamento, quando povos, tribos, nações diante do trono comparecerão. Se fizestes o bem ou o mal, conforme os teus feitos haverá o veredito. O justo juiz lerá tua sentença, qual será teu destino? Tudo estará escrito. Juízo final estou a te esperar. Estarei com Jesus para o mundo julgar. Logo após o milênio, a nova Jerusalém, salvos irão morar. Tenho pena daqueles que serão condenados, sofrerão os horrores das trevas sem fim, porque nunca quiseram viver para Deus, nem sua voz ouvir. No grande julgamento ninguém poderá te defender. Serás visto pelos olhos de Cristo e só irás ouvir o que Ele disser. Palavras amargas e duras verdades que só servirão pra te condenar. É triste dizer, mas vai acontecer, é um fato eminente, ninguém pode escapar. Juízo final estou a te esperar, estarei com Jesus para o mundo julgar. Logo após o milênio, na nova Jerusalém, os salvos irão morar. Tenho pena daqueles que serão condenados, sofrerão os horrores das trevas sem fim, porque nunca quiseram viver para Deus, nem sua voz ouvir. Porque nunca quiseram viver para Deus.